Você que é poeta, vai nessa. Aí eu fiz esse samba. Sim. É o cacique de Ramos. Planto onde em todos os ramos cantam os passarinhos das manhãs. Lá do samba é alta bandeira e até as tamarineiras são da poesia guardiãs. Lá do samba é alta bandeira e até as tamarineiras são da poesia guardiãs. Mas sim, sim, é o cacique de Ramos, planto onde em todos os ramos cantam os passarinhos das manhãs. Lá do samba é alta bandeira e até as aqueles que deixam na gente aquela emoção de ritmista com fundo, tocando bem fundo em qualquer coração. É uma festa brilhante, o lindo brilhante, mais fácil de achar. É perto de tudo ali no subúrbio, um doce refúgio pra quem quer cantar. É cacique, sim, ora sim, sim, é o cacique de Ramos. Fala cacique de Ramos, planto onde em todos os ramos passarinhos das manhãs. Lá do samba é alta bandeira e até as tamarineiras são da poesia guardiãs, guardiãs. Lá, oi lá, do samba é alta bandeira e até as cachaça pra outros, a religião. Se estou longe, o tempo não bate, a saudade abraça o meu coração. Quando ele vai para as ruas, a vida flutua num sonho real.